chore em meus braços, não tenha receio. Chore pra desabafar sua mágoa de dor. Eu sei que vive sofrendo por quem lhe despreza. É triste gostar de alguém que não tem amor. Há tempo que venho notando sua convivência com um homem que sente prazer em lhe machucar. Somente aparece em casa quando é madrugada, trazendo sujeira de outra pra você lavar. Jogue pra fora do peito esse amor vadio. É melhor um coração vazio do que cheio de amor vulgar. Confesso que ao lhe ver sofrendo, sofro mesmo tanto. Esse homem não vale seu pranto. Conte comigo quando precisar. Jogue pra fora do peito esse amor vadio. É melhor um coração vazio do que cheio de amor vulgar. Confesso que ao lhe ver sofrendo, sofro mesmo tanto. Esse homem não vale seu pranto. Conte comigo quando precisar.